Todo mundo bem? Começando um ano com muita graça no Senhor, amém? Quero falar com vocês sobre lá em Tiago. Tiago 4, 13 a 16. Fala assim: eis agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vós nem sabeis o que vos acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vos vangloriais das vossas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra, Deus. A tua palavra é viva, é eficaz. Ela funciona na nossa vida, Pai, como um bálsamo, como orientação. É na tua palavra que a gente pode encontrar, Senhor Deus, direção, consolo, conforto. É na tua palavra que a gente pode se levantar todos os dias e prosseguir. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. E nessa noite eu quero clamar para que o teu Espírito Santo, Deus, venha quebrar o nosso coração, Deus. Que o teu Espírito Santo venha falar com a gente de uma maneira especial, Deus. Que a gente possa deixar, Deus, o Senhor agir na nossa vida, Pai. Que a tua palavra venha confrontar mesmo os nossos pensamentos, Pai. As nossas emoções. Venha confrontar, Senhor Deus, a nossa vida, Pai. Pai, leva cativo agora todo pensamento, Deus. Que a gente possa agora, Senhor Deus, se concentrar no Senhor, Deus. Tem graça, Deus, da nossa vida, Senhor, e fala com a gente, Pai. Começa para mim aqui, Senhor Deus. Fala comigo, Deus. Independente, Senhor Deus, do que somos, Pai. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? É engraçado, o Ângelo falou ali na ministração, né? Ele falou um pouco sobre esse ano que está começando. O William falou ali na nossa oração antes de começar o culto também, que esse ano é um ano de clamor da igreja, é um ano onde a gente tem que já começar se levantando, se posicionando, clamando mesmo a Deus, pedindo a direção dele. E foi justamente isso que Deus ministrou essa semana para mim. Lá no começo, lá no dia 1º de janeiro, quando eu fui lá fazer minha devocional, quando eu fui olhar as coisas que eu tinha programado em 2008, Deus começou a falar comigo sobre isso, sabe? Sobre fazer planos, sobre buscar a direção dele em todas as coisas. A gente tem uma tendência natural, quando está terminando um ano e começando o outro, a gente olhar para trás mesmo, né? Olhar, ver o que a gente planejou, ver o que, a gente conquistou. Isso é muito importante a gente fazer, porque é nesse momento que a gente começa a pesar na nossa vida, aquilo que está dando certo, aquilo que não está, aonde a gente tem errado. A gente começa a olhar e ver todas as bênçãos que Deus nos deu naquele ano que passou. E isso é muito bom. Fazer planos, fazer metas para a nossa vida, isso é muito importante. E nós, como cristãos, a gente tem, em primeiro lugar, que ter no nosso planejamento a direção de Deus. A gente tem que andar junto com isso. Planejamento na vida de um cristão sem a direção de Deus deixa de ser um planejamento. Com certeza vão ser, a gente vai ter grandes frustrações se a gente tentar planejar o nosso ano, a nossa vida, sem ter Deus na frente. E para isso, é claro, a gente precisa do quê? De muita disciplina, a gente precisa de muita perseverança, porque não é fácil Você chega lá no começo do ano, coloca no, teu, no papel lá as coisas que você pretende para um ano que você está começando. E daí começa aquela luta e todo dia é muito desgastante. Você tem que lutar contra tudo, contra todos, contra o mundo, para que você possa conseguir cumprir todos aqueles objetivos, aquelas metas que você traçou. Tem uma frase que eu gosto bastante de uma escritora, uma mulher, né? Claro, uma bênção. Elizabeth George é o nome dela. Eu até aconselho as mulheres dessa igreja que procurem essa mulher, que busque a literatura dela, porque ela realmente é uma mulher de Deus, ela tem me ensinado bastante, vale a pena. E ela fala assim: as grandes coisas são obtidas pelo pouco esforço feito diariamente. Então a gente tem a tendência de querer grandes coisas na nossa vida. Nós queremos ter um grande ministério, nós queremos ter um grande trabalho, uma grande faculdade. A gente quer tudo grande. A gente vai deixando as coisas pequenas para trás. Só que para a gente conquistar as grandes, a gente tem que se esforçar todos os dias. A gente tem que se moer diante de Deus todos os dias, sabe? Esmagar mesmo a nossa carne, os nossos desejos, abrir mão do nosso conforto muitas vezes, para que a gente possa alcançar as grandes coisas que Deus tem para nós. Quando a gente planeja a nossa vida sem a direção de Deus, sem orar por aquelas questões que envolvem os nossos objetivos, certamente vai ser muito mais difícil a gente alcançar. E eu não estou falando assim de grandes objetivos, eu estou falando de coisas do dia a dia. Você planejar o teu dia, planejar o teu mês, planejar o teu ano, isso é importante. Para que você possa ter uma direção, para que você não fique empurrando a tua vida com a barriga. Sabe? Ah, eu vou indo na onda. Ah, o meu irmão entrou naquele ministério, vou entrar também. Sabe aquela coisa assim de você ir com a onda mesmo? Isso daí, fatalmente, se a gente não começar a colocar oração sobre todos os nossos objetivos, sobre todos os nossos planejamentos, sobre tudo aquilo que a gente quer alcançar, com certeza vai ser muito difícil a gente alcançar. Porque a gente até pode alcançar, mas na força bruta é muito mais difícil. Quando Deus toma na mão dele os nossos sonhos, os nossos projetos, fica muito mais fácil. Amém? Para a gente poder, né, fazer, buscar a direção de Deus, tem uma coisa que eu não sei para vocês como que é, mas para mim é muito difícil, que é você ouvir a voz de Deus na tua vida. Ouvir o que Deus quer, ouvir qual é a direção que Deus quer que você tome. A gente está tão atropelado todos os dias, fazendo tantas coisas. Às vezes até no nosso devocional, a gente não consegue parar. A gente não consegue distinguir a voz de Deus. A gente não consegue prestar atenção naquilo que ele está falando. E ele pode estar falando ali com você, ele pode estar falando com você através da vida de algum irmão, através da vida do teu pastor. A gente tem que estar muito atento para buscar a direção de Deus. Lá em Isaías 30, 21, diz assim: se vocês se desviarem do caminho, indo para a esquerda ou para a direita, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: esse é o caminho, andem nele. A gente não tem desculpa, né? Que desculpa que a gente tem? A gente não tem desculpa. Nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus, e ele está falando: ouvirão atrás de vocês a voz dele. Então, não tem como a gente não reconhecer a voz de Deus na nossa vida, né? Ele fala com a gente o tempo todo. Isso é maravilhoso. Muitas vezes a gente tem que distinguir a voz de Deus da nossa alma, que fala muito, né? Das nossas emoções, E a gente tem que distinguir até a voz de Deus da voz do diabo. Porque o diabo é tão sutil, ele é tão sem vergonha, ele é tão safado, que às vezes ele nos engana. Ele está aí, ele é enganador, ele é um mentiroso. Ele está prontinho para você achar que é Deus que está falando com você. Só que para isso a gente também não tem desculpa. Sabe por quê? Porque quando o diabo fala na nossa vida, a gente vem aqui para a palavra e vê se o que ele está falando é verdade. Está fora da palavra de Deus? Está fora de um mandamento dele? Está fora de um propósito que ele deixou para nós aqui na palavra dele? Não é Deus que está falando. Isso são nas mínimas coisas. Às vezes, coisa de, sei lá, um namoro que não está dando certo. Mas ele é de Deus. Sim, ele é de Deus. Esse namoro pode ser de Deus. Mas para que caminho vocês estão indo? Estão indo para a direita? Estão indo para a esquerda? Teu casamento é de Deus. Mas e daí? Como que você está conduzindo ele? Está conduzindo ele aqui na palavra? É nessa hora que a gente vai distinguir a voz de Deus na nossa vida, em concordância com aquilo que ele fala. A palavra de Deus é a verdade. O que tiver fora daqui é mentira do diabo. A Débora fala, a Débora é radical pra caramba, você sabe, né? E ela fala assim: o que não é de Deus é do diabo. E é verdade, porque tem coisas no mundo que vêm para a nossa vida e que a gente vai aceitando, né? Um filminho aqui meio torto, são as novelas, enfim, tantas coisas que o mundo vai colocando na nossa vida e a gente vai dizendo assim: ah, tudo bem, isso aí não vai me fazer mal, não é de Deus, é do diabo. E isso a gente não tem argumento, isso é real, é verdade. Não adianta a gente querer enganar, né? Não adianta a gente querer fazer de conta que a gente não sabe que é, que não é de Deus. A gente sabe que não é. É engraçado esse negócio de direção de Deus. Quando a gente vê a nossa vida assim, quando a gente conhece muitas pessoas que são instáveis. Dentro da igreja isso acontece. Instabilidade todo o tempo. Instabilidade emocional, instabilidade de todas as formas. Hoje, Deus falou com ele que ele tem que fazer isso. Aí amanhã o cara já está fazendo outra coisa. Ué, mas Deus não tinha falado que era para você fazer aquilo? Não, não era Deus que estava falando. Né? Quantas pessoas a gente vê, entra em ministério, sai de ministério. Quantas pessoas têm enterrado seus dons? Vem domingo para o culto, fica sentadinho. É legal, né, gente? Porque sempre vai ter um aqui para botar a cara para bater, né? Sempre vai. E você? Você vai botar a tua cara para bater quando? Você vai passar mais um ano inteiro sentadinho na poltrona aí, bonitinho, quentinho, esperando acabar o culto para você vir aqui chorar para o Pipe, para a Kátia? É esse ano que vocês querem para a vida de vocês? Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que esse ano seja um ano diferente. Eu quero que esse ano Deus me pegue mesmo e me moa, sabe? Ele faça de mim aquilo que ele quiser. Vocês pensam que para mim é fácil vir aqui? Não é. Nossa, vocês não têm noção o que é para mim estar aqui encarando vocês. Mas por amor a Deus, por ele eu faço mesmo, eu dou a minha cara para bater, e eu tenho aprendido isso todo dia, sabe, quando eu falo: Senhor, não dá, eu não tenho coragem, ele vai, ele me empurra, ele fala: você vai fazer. É difícil, não é fácil, mas é isso que Deus quer da gente. Ele quer um povo que se levanta, sabe, um povo que coloque basta nas coisas, um povo que não aceite, sabe? Não aceite coisas que não são de Deus para a vida de vocês. A gente tem que estabelecer limites. A gente tem que ter uma vida de qualidade. Porque o nosso Deus é um Deus de qualidade. Eu não estou falando para vocês que vocês não podem passar por dificuldade, tá? Eu não estou falando para vocês que vocês não vão ter lutas. Mas até nas lutas, até nas dificuldades, nós temos uma vida de qualidade com Deus. Amém? O mundo passa pelas lutas, pelas dificuldades, de qualquer jeito. A gente não. A gente passa de cabeça erguida, de cabeça levantada. Muitas vezes a gente cai de cara no chão. Mas Deus está ali, né? Segurando na nossa mão. Isso não é maravilhoso? Só isto já basta. A gente não precisa de mais nada. Só isso é suficiente. Porque Deus está ali, ó. Se a gente cair, a gente cai de joelho, né? Daí a gente aproveita e clama a Deus. E é isso que Ele quer. Ele quer que a gente caia e Ele quer que a gente se levante. Se você está prostrado, se você está se sentindo derrotado, Deus quer que você se levante. Porque Ele tem muita coisa para fazer na tua vida. Muita coisa. Não deixa mais as coisas do mundo, o diabo, ficarem roubando você. Faça um planejamento para você. Encare esse ano que está vindo aí. Não aceite as derrotas como se elas fossem a última coisa que vão acontecer na tua vida. Não vai. Deus tem muito mais para fazer. A gente precisa se posicionar, estabelecer metas, correr atrás delas, mas com Deus na frente. Deus dando a direção de todos os nossos planos, de todos os nossos objetivos. Amém? Quando a gente fala assim, isso não é de Deus para a minha vida, eu acho muito engraçado, porque se você entra num ministério, você ficou orando um tempão para entrar naquele ministério, entrou, ficou um mês no ministério, já está capengando já, não faz mais nada. Ah, não, sabe, não faz nada, o teu nome está na lista, só isso. Sabe? Não, eu faço parte do ministério ali. Nossa, você faz? Eu nem sabia. Por quê? Sabe por que isso acontece? Eu acho que a gente tem a cara de pau de falar que isso não é de Deus para a minha vida, porque a gente esquece só de um detalhe, de cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão. Porque a gente ora para Deus dar as coisas para a gente ora para Deus dar a direção. Dá direção no namoro, dá direção no casamento, dá direção no ministério, Ele dá. Aí quando você está na direção de Deus, você já quer mudar de ideia, já faz corpo mole, já fica com preguiça, você é desleixado com as coisas que Deus coloca. Nós somos assim, a gente faz as coisas de qualquer jeito. E se uma coisa é de Deus na nossa vida, a gente tem que aprender a cultivar isso. A gente tem que aprender que todo dia a gente tem que fazer um pequeno esforço para que aquilo que é de Deus para a nossa vida se torne uma grande coisa. Amém? Esses tempos aí eu estava conversando com uma pessoa que tinha se casado há pouco tempo. E eu fiquei bem chocada, assim, chocada mesmo. Porque eu sabia que tinha tido muita oração, pelo menos eu pensava que tinha, né? Da minha parte, pelo menos teve. Aí a pessoa diz que não era de Deus. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Como que não era de Deus? Como que não era de Deus? Você está dentro do ministério que você pediu, dentro do ministério que você orou. Você tem que cultivar aquilo que Deus está colocando na tua mão. Fazer com amor, fazer com capricho. Porque é para Ele. É para Ele que você está fazendo. E quando Deus toma frente dos nossos planos, é muito mais fácil. A gente não precisa fazer força. É engraçado esse negócio de planejar e tendo Deus na frente. Porque lá em casa a gente teve faz uns 2 anos mais ou menos que a gente caiu de cara no chão por causa disso. A gente simplesmente, né, passamos o ano pensando que a gente ia tirar férias no ano seguinte. E realmente a gente estava muito empolgado com aquilo. A gente correu atrás o ano inteiro, a gente trabalhou, a gente ralou para tirar férias. Sabe o que aconteceu? A gente não tirou férias. Eu não sei como o nosso dinheiro não deu para tirar férias, a gente passou uma luta. No final do ano, a gente ficou sem grana, sem nada. A gente não tinha dinheiro para viajar, a gente não tinha dinheiro para nada. Só que daí a gente sentou e conversou e a gente viu e a gente só pôde rir da nossa cara, né? É claro que a gente não tirou férias. É claro que não deu certo. A gente não planejou isso com Deus. A gente simplesmente decidiu que a gente precisava tirar férias e as nossas férias iam ser de tanto a tanto. E Deus falou, ah é? Vão? Bom, vocês vão ver para onde vocês vão. E a gente ficou, é por aqui mesmo, né? Isso foi muito engraçado. Eu fiquei tão chocada, sabe? Falei, meu Deus do céu, a gente se ralou o ano inteiro. Mas agora a gente aprendeu, né? Primeira coisa que a gente fala, quando a gente faz assim, ai, vamos tirar férias ano que vem? Vamos. Daí a gente já dá risada, né? E daí a gente já vai orar. Vamos ver se Deus vai permitir que a gente tire férias esse ano, né? É muito simples a gente saber, mesmo quando uma coisa não é de Deus para a nossa vida, só se ela estiver em desacordo com a palavra dele. Se não estiver em desacordo, é porque você tem que parar e pensar e ver se realmente você não está pegando aquilo que Deus deu para você e fazendo de qualquer jeito, deixando de lado e sendo relaxado. Só que tem uma coisa, duas coisas que Deus tem me falado sobre essa história de planejamento, sobre essa história de você pedir a direção dele. Tem duas coisas que vêm na frente de qualquer outra coisa. Antes de você colocar qualquer objetivo teu lá para esse ano, existem duas coisas que Deus tem me exortado e eu acredito que isso valha para vocês também. Que é, são dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você quer fazer um planejamento, se você quer que esse ano seja um ano de vitória para a tua vida, um ano que você vai despertar os teus dons, um ano que você vai entrar num ministério, antes de qualquer coisa, são essas duas coisas aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e buscar primeiro o reino dele. Amém? Eu vi que não adianta mesmo a gente traçar nada, nada sem a direção dele, sem estar orando por essas coisas. Quando o Tiago fala ali, né? Olha como que ele coloca a nossa vida, né? Sois apenas como neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. E a gente acha que a gente é grande coisa, né? A gente acha que a gente é, nossa, a última bolachinha do pacote. É aquela mais gostosa, né? Sempre quebrada, o William falou, e é verdade, vem sempre quebrada. E aí, então, é a gente realmente é a última bolacha do pacote. Uma coisa que a gente tem que aprender nesses planejamentos, nessas metas, nesses objetivos que a gente traça, é condicionar a nossa mente, a nossa vida, para uma frasezinha bem simples. Que isso daí, no mundo, isso daí, nossa, rola de boca em boca. Mas quando um cristão abre a boca para falar alguma coisa que está aqui na palavra, ou para pronunciar o nome de Deus, as coisas são diferentes. Que é, se Deus quiser. A gente não escuta isso aí? Nossa, se Deus quiser, não sei o quê. Se Deus quiser, não sei o quê, né? A gente trata isso aí como uma banalidade. Só que não é. Isso é muito sério. Eu vou fazer os meus planos, os meus objetivos. Eu vou orar por eles. E se Deus quiser, eu vou alcançar. Fazer a nossa parte. É só isso que Deus quer, que a gente faça a nossa parte. A nossa tendência é ir deixando as coisas tomarem conta da nossa vida. A gente acaba deixando, sabe, de amar a Deus acima de todas as coisas, de buscar o reino dele em primeiro lugar. As coisas que acontecem no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, dentro da igreja, elas vão tomando uma proporção tão grande na nossa vida que a gente vai elevando essas coisas e colocando Deus lá embaixo. Colocando Deus onde não é o lugar dele. A gente precisa ficar atento a isso. Muito atento. A gente tem que estar sempre pensando, será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Será que eu estou buscando em primeiro lugar o reino dele? Por que que as coisas não têm acontecido? Por que que as coisas não têm sido acrescentadas na minha vida? Por que que eu estou andando em círculos? Por que que eu não mudo? Por que que eu continuo assim, a bolachinha quebrada lá, a última bolacha quebrada do pacote? Por quê? Será que eu estou buscando? Será que eu estou amando realmente Deus acima de todas as coisas? Tiago, ele não é contra fazer planos. Tiago, ele não quer que a gente viva a nossa vida de qualquer jeito, relaxadamente. Deus quer que a gente faça planos, porque nosso Deus é um Deus muito organizado. A gente vê isso aqui na palavra. Ele é, é com ele que a gente vai aprender a se organizar. Ele não quer que a gente vá vivendo a nossa vida de qualquer jeito, empurrando as coisas com a barriga, de jeito nenhum. Todos os planos da nossa vida, eles têm que estar grudadinhos nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, buscar primeiro o reino de Deus. É nisso que tem que estar fundamentado os nossos planos, os nossos objetivos. Que seja assim para 2009, que seja assim para o resto das nossas vidas. Tem um versículo que eu quero ler para vocês, que é lá em Provérbios. Eu acho muito legal. E eu fui exortada com esse versículo há um tempo atrás por uma pessoa, por uma amiga minha, sabe? Ela chegou para mim e falou: olha, veja o que está escrito aqui, é isso aqui, ó. E está lá em Provérbios 21, 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Amém? Vocês, olha tudo que a gente tem. Por que que a gente não aprende os nossos planos, os nossos objetivos, tudo aquilo que a gente quer conquistar? Pode ser tão simples. A gente pode ir com vitória para tudo isso. Se a gente conseguir entender que nada pode opor-se aos planos de Deus. Se a gente estiver dentro da direção de Deus, dentro dos planos dele, mas não tem diabo nesse mundo e nem no outro, e nem sei lá onde mais que ele anda por aí, não tem que vá tirar a gente dos planos dele. Se a gente estiver se inclinando para a direita, se inclinando para a esquerda, ele vai estar atrás da gente, falando. Não é por aí que você tem que ir, é por ali. Cara, isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Quando eu leio isso, quando isso vem para a minha vida assim, eu fico muito feliz. Eu posso descansar no Senhor. Todas as minhas lutas, as minhas ansiedades, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu era, Deus está me tratando. Ele está me ensinando isso. Que quando ele tem os planos, quando os planos são dele, não adianta. São dele e nada vai frustrar. E é isso na vida de cada um de vocês. Os planos que Deus tem para vocês são de Deus e de vocês. Ninguém pode roubar. O diabo não pode tirar isso da gente. Amém? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Sabe? Eu espero assim. E esse versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, é um versículo onde o Ministério de Intercessão tem orado pela igreja. A gente tem buscado, a gente tem pedido para que Deus ministre isso na vida da igreja. Para que a igreja ame ao Senhor acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E eu creio que isso é a chave que a gente tem para as nossas lutas, para as nossas conquistas. Buscar primeiro o reino dele, esperar que as outras coisas vão ser acrescentadas. Sabe, se você tem alguma coisa que está te incomodando nessa noite, as suas preocupações, você entrou o ano já com um problema. Descansa no Senhor. Porque os planos dele, ninguém pode tirar, ninguém pode frustrar. Ele tem o melhor para nós. Amém? Por isso eu quero pedir agora que a igreja se levante. E eu quero pedir assim que a gente comece a orar por esse ano agora que vai começar. Eu quero pedir que cada um de vocês coloque a vida de vocês, os planos de vocês diante do Senhor agora. Entrega para Ele todas as tuas lutas, todas as tuas frustrações. Fala com Ele, pede a direção dEle. Amém? Vamos levantar um clamor como igreja. É isso que Deus espera da gente, que a gente clame pela direção dEle. Amém? Podem orar, cada um no seu lugar. Depois eu vou orar para encerrar. Amém?